castigo, canção de povo, foi por castigo transformado em fado. Que velho fado, nostalgia, já nem existe na lendária melodia. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. Que velho fado, a nostalgia, já nem existe na lendária melodia. Rio Tejo de Lisboa, rua das praias do mar, onde os barcos de perto vinham de longe a chorar. Rio Tejo, Tejo Rio, pátria gaivota da brada, vias chegar e dizias nada, nada. Afogaste gerações nas ondas dos falsos mitos, a brilhar no sol da noite os nossos leridos. Mas teu nada, Rio Tejo, vestiu as algas de um dia e foi às praias do mundo mostrar a nossa alegria. Rio Tejo de Lisboa, colinas de vento, marinheiro que regressas liberto no pensamento. Podes mandar mil recados, rio que já foste mudo, porque estamos a chegar a tudo. Os mil silêncios abriram grades no ar para podermos dizer Rio Tejo, Tejo Mar. Dois bonitos fados que abriram assim a nossa Catedral do Fado. Espero que sejam fados do seu agrado, para que continue a ficar connosco durante mais alguns minutos que ainda faltam. Vamos ficar com Odete Mendes, com Só Lágrimas de Sonho. Logo depois ficamos com Teus Olhos São Dois Garotos, na voz de Manuel Almeida. São estes dois fadistas que nos trazem assim mais duas boas recordações do fado. Ouvir estes tesouros portugueses é, sem dúvida, uma oportunidade inigualável. Vamos então escutá-los. Saudade mais me dá.

chegamos então ao fim da nossa Catedral do Fado de hoje. Vamos terminar com duas bonitas vozes, mas antes das minhas despedidas, deixo-me só dizer-lhe que amanhã, à mesma hora, entre o meio-dia e o meio-dia e 30, estamos aqui para lhe trazer mais uma Catedral do Fado para abrir as portas a esta nossa alma portuguesa, a todos estes nossos fadistas, a todos vocês também ouvintes que gostam de ouvir a guitarra, a viola, o fadista e o poeta. Vamos terminar então com o Fado das Sinas, portanto Sinas, na voz de Alfredo Marceneiro, e terminamos mesmo com Amália Rodrigues, Fado Alfacinha. São estas as duas grandes vozes que terminam hoje a nossa Catedral do Fado. Da minha parte é tudo, desejo-lhe um ótimo fim de semana, que tudo lhe corra pelo melhor, e amanhã já sabe, ao meio-dia, estamos aqui para lhe trazer mais um pouco desta nossa alma portuguesa. Fique bem e até amanhã. Confidente, a noite é sempre calada. olhos me choraram um pouco.